Sinto a terra tremer, vejo o céu escurecer, e de longe vejo morte, e nas ondas vejo sangue. Sinto a terra tremer, e de longe vejo morte, e nas ondas vejo sangue. Sinto o cheiro da desgraça, vejo guerras, vejo pragas. Para onde vai, diz-me, para onde fugir, enquanto vivermos assim, assim. Aos poucos nos vamos extinguir, oh, não. E próximo vejo o fim, não há como evitar, oh, não. Tá escrito em cada olhar que próximo está, está, está a chegar o nosso fim. Chegar o nosso fim. Escurecer, escurecer, escurecer.